causa de sempre. Meio confuso, entende sempre. A gente, mano, contando um pouquinho da gente. Como tudo era diferente. Lembra? Hoje é selva. Cães e hienas aflitos por riqueza em conflitos. Quanto sobriedade é caminhar com pouca bagagem pra não perder a liberdade. Mas tá valendo, só eu sei o sofrimento. A verdade não vai mudar. Na versão dos covardes, hoje todos dizem ter feito parte. Se esquecem, né? Todos dizem ter feito parte. Confundem aparência e realidade. Dizem ter feito parte. Mal sabe o que cê viveu, chorou, perdeu. Mas dizem ter feito parte do seu sorriso, que é parte. Só esqueceu que nada me deu nome. Quem deu nome foi eu. Eu sou noite sem dormir. Tudo que corri fiz. Vocês são aqueles que falam de mim. Fazer o que? Se é assim, se a vida é assim, tá bom. O tempo sempre tem razão, não é fácil. Nunca foi fácil. Mas nada é por acaso. Bem que falaram pra eu tomar cuidado. E não foi só uma vez que o mundo vai te condenar. Até pelo que cê não fez. Não entenderão os motivos. Não insiste, vão querer o que cê tem. Mas não viver o que cê vive. Inimigos serão de graça. É quente mesmo, irmão, desiste. Não vai entender quem não viveu o que cê vive. Uns choram pelo pé sem tênis. Outros agradecem mesmo sem ter pernas, tio. Ó quanto a gente erra, não enxerga, faz questão de não ver. Por nada se mata, o problema é cegamente crer que as coisas nunca acabam. Saudades de sair, acionar uma rapa, fazer aquela vaca pro goró chapar e se preocupar com nada. Ó como tudo passa. Ficou pra trás.